que é padrinho, porque não sente tesão. Respeito quem rouba com fome, quem consegue dizer não. Tenho meu respeito quem pede esmola, quem ganha sua mesada, mas tem que ser mão aberta com a rapaziada. Só não há perdão para o chato, perdão para o chato, não há perdão. O reino dos céus é do chato, do chato, do chato, do otário, do cagão. Respeito quem é radical, respeito quem ama errado, respeito o cara careta e o cara exagerado. Quem não gosta de criança, quer viver solitário, quem odeia rock and roll, mas gosta de um rebolado. Só não há perdão para o chato, perdão para o chato, não há perdão. O reino dos céus é do chato, do chato, do chato, do otário, do cagão. Quebra tudo na noite dos desesperados, e também o cara burro sabe ser engraçado. Só não há perdão para o chato, perdão para o chato, não há perdão. O reino dos céus é do chato, do chato, do chato, do otário, do cagão. Só não há perdão para o chato, o chato, o chato, não há perdão. O reino dos céus é do chato.